Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa tarde, meus amigos da Rio Sul Rádio, aqui é o DJ Nandão com mais um Criadores e Criaturas. Hoje temos um programa especial, afinal é carnaval, tem muita gente em casa, tranquila, e tem muita gente também viajando na estrada, na praia, na serra, pegando uma cachoeira. Bom, pra quem tá em casa e quer sossego, aí vai. Que me faça ver quais são as cores e as coisas pra te prender. Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda você ainda pensa? Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Teus pelos, teu gosto, teu rosto, tudo que

acontecer alguma coisa, neném. Parada que eu não posso ficar. Quero tocar fogo onde bombeiro não vem. Vou rasgar dinheiro, tocar fogo nele só pra variar. Só pra variar. Antes de eu me confessar pro padre, neném, eu vou comer 3 quilos de cebola. Vê de perto o papa, ai que luxo, meu bem. Vou rasgar dinheiro, tocar fogo nele só pra variar. Só pra variar. Banguelo numa boa. É que eu vou fundar mais um partido também. Vou rasgar dinheiro, tocar fogo nele só pra variar. Só pra variar. Mas diz que o paraíso já tá cheio, neném. Eu vou levar um lero com o diabo antes que o inferno fique cheio. Rasgar dinheiro, tocar fogo nele só pra variar. Só pra variar. Manda ver aí. É uma pena eu não ser burro, assim eu não sofria tanto. Ah, mas essa noite eu vou dormir só pra variar. Raul Seixas aqui no Criadores e Criaturas, interpretado por Barão Vermelho, só pra variar. Antes teve Burke and the Virtual Band tocando It's Raining Again, do Supertramp. Espero que onde vocês estejam, não esteja chovendo. Também teve Gal Costa cantando Quase um Segundo, dos Paralamas. E os próprios Paralamas abriram o programa com Sossego, do Tim Maia. Tem muita gente que só quer sossego na época do carnaval. E tem gente também que tá na folia, que tá afim de sambar, de brincar. Agora eu vou tocar uma música de um disco que se chama Carnival of Souls, que é um cover também, cover dos Bee Gees. Quem canta é o Wyclef Jean, e Carnival of Souls é o nome do disco dele. Então vamos lá, Stay Alive. Criadores e Criaturas. We got the Refugees All Stars, rubber-dubbing in the club, Wyclef Jean. John Forte, Roswell, know I mean, the streets are getting a little crazy. Look at here, look at shorty got back. Should I ask her for a dance? Hold on, there's too many in the wolf pack. And besides, dirty cash talking to her, buying her fake furs and taking her to the fever. Quiet as it's kept, they ain't even it's been. She spends his Franklin's at the malls with her friends. Material girl living in the material world, but it's alright, cause it's Saturday night. So Mr. Funkmaster, pump the Bee Gees. And all you college students playing Ouija's. Check the spelling R-E-F-U-G-E. E, get the CD from Sam Goody. You ain't even close with the rhymes that you wrote. Don't be mad cause you broke. Let me clear my throat. John Forte, grab the mic and don't sway this way. I'm more than just a rhymer, you still a small timer. Hoping at the game, treat that ass a little kinda. Every step tangoed, yo beef don't concern me. I'm eating mangoes in Trinidad with attorneys. My crew slang flow worldwide like a current. Whip to every spot where nobody got insurance. Rubber do the math, you ain't half the exotic. My man's claim true, you forget about it. Ho-ho, just a new sense, like my influence. Well recognized, you a lie trying to do it. Got juice, told your lady, oops, we nuts, baby. Smooth and charismatic, automatic, you gon' save me. God bless the dead as my son survive. We strive to teach you, baby, and stay alive. Refugee camp, nice, baby. baby. Jump for it, say, yeah, watch your lady. Watch your lady, yeah. Alright. Yo, if you got more than a dollar in your pocket right now, put your hands up. Well, you can't tell by the way I roll, shorty, that I'm a ladies' man, a businessman. Condos down the shore, multi-million pension plan, but it ain't in my plan to make moves without the fan. No, I keep it intact, real class, through the track. John, play the Mac, yeah. While I pay the tax. Business as usual, watching suspects. Still my assets get cut when she lets. We built this concept, connect like 9X. Right. Drinks at the bar, my American. Express. You a cook up, the copper, pull up, then my cuff up, you, who's calling bluff? Now you shook up, cause you lock up, man, I love up, you, who's calling bluff? Hey, yo, John is chilling, Dirty Cat's dealing, what more can I say? We living, that's what we got it good, and since you understood, yeah, live at the carnival. 9-7 till infinity, high. Refugee all star. Joga a bola, corocondô. Joga a bola, jogador. Joga a bola, corocondô. Here, here, here, jogador. Here, here, here, corocondô. Here, here, here, jogador. Here, here, here, corocondô. Tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, homem gol. Joga a bola, corocondô. Joga a bola, jogador. Joga a bola, corocondô. Here, here, here, jogador. Here, here, here, corocondô. Here, here, here, jogador. Here, here, here, corocondô. Tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, homem gol. Tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, homem gol. Tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê. homem go. Tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, homem go. Meu choro não tem plano. Pois é, esse aí foi o Rapa cantando Deus lhe pague, do Chico Buarque. Chico Buarque que tem muita música de carnaval gravada. Muitas músicas com carnaval no nome, muitas músicas cujo tema é carnaval. Chico Buarque sempre foi um cara da folia. Assim como Alceu Valença, que rolou antes na versão rock and roll do Hanagoric, um grupo lá de Recife. A música que tocou aqui foi a Galopado. Muito legal esse disco e muito legal essa versão. Também teve Raimundos tocando o Traje a Rigor, Nós Vamos Invadir Sua Praia. Essa música já teve a sua versão carnaval, gravada pelo próprio Traje num compacto que tinha Mary Lou de um lado e Nós Vamos Invadir Sua Praia Carnaval e o Hino dos Cafajestes também do outro lado. Antes ainda teve o Samba Sonics cantando Umba Baraúma do Jorge Ben e Stay Alive dos Bee Gees interpretados pelo Wycliffe Jean. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com rock and roll, que carnaval não é só samba não. É já. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Estamos de volta com o rock and roll aqui no Criadores e Criaturas. Agora eu vou tocar músicas de 4 dos maiores expoentes do rock and roll, em versões diferentes. Algumas mais pesadas, como essas duas primeiras que vão rolar, e outras mais tranquilinhas, como as duas últimas dessa sequência. Vou tocar para vocês versões de Beatles, Ramones, Iron Maiden e Rolling Stones. Segura aí que carnaval aqui é rock and roll. Bye. officer racer, I walked the line on that silver blade. I slept in the dust with the sun, his eyes were red with the slaughter of innocents. I will pray for him, I will call his name out loud. I would plead for him if only I could see him now. Circle of fire, my baptism of joy at an end, it seems. The seventh lamp slain, the book of life. Oh, hope opens before me. I will pray for him, I will call his name out loud. I would plead for him if only I could see him now. The evil that men do lives on and on. The evil that men do lives on and on. The evil that men do. I slept in the dust with the sun, his eyes were red with the slaughter of innocence. Living on a razor's edge, I'm balancing on a ledge. I'm living on a razor's edge. Maybe then I in a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Silvan Magnus interpretando Painted Black dos Rolling Stones foi o que você ouviu agora aqui no Criadores e Criaturas. Antes teve o Hell Songs com The Evil That Men Do do Iron Maiden. Também teve o Mary Slim com I Believe in Miracles do Ramones. E o Shameless deixando A Hard Day's Night dos Beatles bem mais pesado. Bom, já tocamos rock and roll, já tocamos umas coisas mais tranquilas. Agora vamos entrar no clima do carnaval de verdade. Vamos rolar um samba macossa do Chico Sainz na versão de Charlie Brown e Marcelo D2. Depois vem outras músicas que vocês vão sacar na hora qual é a referência ao carnaval que elas têm. Segura aí. Minha família quer tudo como quem não quer nada, mas toma de assalto quando chega na parada. Meu irmão, onde se soa maioral?

você fosse sincera. Oh, Aurora, veja só que bom que era. Oh, Aurora, se você fosse sincera. Oh, Aurora, veja só que bom que era. Oh, Aurora, um lindo apartamento com porteiro e elevador. Ar refrigerado para os dias de calor. Madame, diz o nome, você teria agora. Oh, Aurora. Criadores e criaturas. E aí, Cupim? Talvez. Pescador de ilusões, valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusões, sou pescador, valeu a pena, valeu a pena. Pescador de ilusões, pescador de ilusões, valeu a pena, valeu a pena. Pescador de ilusões, valeu essa cupinha, Santa Aldeia, palma da mão. Pescador de ilusões, pescador de ilusões, pescador de ilusões, pescador de ilusões. E aí, aqui, ó! Olala, olala, é, olala, olala, é, olala, olala, é, olala, olala, olala, é. Faltou luz, mas era dia. O sol invadiu a sala, fez a TV um espelho refletir o que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia, dia, dia. Faltou luz, mas era dia, dia, dia. O som das crianças brincando nas ruas, como se fosse o quintal. A cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mar. Um chá pra curar essa zia, um chá pra curar essa zia. Todas as ciências, baixa tecnologia. Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver. Por entre os prédios e nós, que é pra gente ver o que sobrou do céu. É, é, é, é, é. Sai do chão e pula aí! Pois é, aqui no Criadores e Criaturas não temos preconceito e acabou de rolar um pagode do Cupim na Mesa, transformando em samba duas músicas do Rapa, Pescador de Ilusões e O Que Sobrou do Céu. Antes teve o Maurício Pereira cantando a marchinha Aurora, a original é do Mário Lago e do Roberto Roberti. Mário Lago, o ator Mário Lago, ele era compositor de marchinhas também, essa aí, se não me engano, é de 1940. Um pouco mais nova, em 82, a União da Ilha veio com esse samba que virou clássico, É Hoje, e quem interpretou aqui foi a Fernanda Abreu. Antes teve também o Charlie Brown Jr. junto com Marcelo D2, numa versão ao vivo do Samba Macossa, do Chico Sainz. Galera, é isso. Pra quem tiver em Resende, eu hoje vou tocar lá no baile de carnaval da RBR, e amanhã também na matinê, e também na terça-feira, a partir das 22 horas. Tanto hoje quanto terça-feira, 22 horas. E amanhã, matinê para garotada, a partir das 16. Entrada gratuita. Aparece lá, leva a molecada, que vai ser muito legal. Um abraço a todos e até semana que vem com mais um Criadores e Criaturas. Tchau, tchau, valeu! Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas. Com DJ Nandão.